Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Essa é a história de garotos de rua que são marginalizados sem terem culpa. Banco de praça é chamado seu, lá é coberto com jornal para frio não passar. Nas ruas de Sampa se vive como pode, fazendo alguns assaltos. Às vezes se tem sorte uns trabalham, outros fazem besteira, uns engraxam sapatos, outros batem carteira. Essa é a vida do menor abandonado que tem o seu futuro perdido no passado. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Por todos os lugares onde eu passei, só fome e miséria foi o que encontrei. Garotos na rua, perdidos na cidade, andando sem rumo junto à marginalidade, sem uma família para lhe ajudar. Cheiram cola para a fome passar, a juventude perdida precisando de você. E o melhor que você faz é tentar se esconder, jogada por aí e ninguém viu. Pobre criança, o futuro do Brasil, pois cheia de vontade, querendo trabalhar, mas sem um auxílio o jeito é roubar. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Filhos de Deus. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Filhos de Deus. Coitado de mim, nada posso fazer. Coitado deles, nasceu pra se for. Apanham da polícia por estar andando, não são repreendidos quando estão roubando. Mas na rua, a selva pra você, um mata o outro pra sobreviver. Sobreviver. Tente me dizer se agora eu minto, quando se tem fome não se tem juízo. Vejo no pequenino um grande coração, mas sem querer levar mal à população. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Filhos de Deus. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus. Filhos de Deus. Filhos, filhos, filhos de Deus. São marginalizados sem terem culpa. Pobres garotos, pobres filhos de Deus, esta é a vida que eu não quero pros teus, nem meus. Esta é a vida que eu não quero pros teus. Filhos, filhos, filhos de Deus. Filhos, filhos, filhos de Deus.